Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um Musicália, aqui na sua rádio Antena Web. Hoje é quarta-feira, 25 de agosto de 2010, e vamos hoje falar sobre a cantora Cristina Branco, que nasceu no Ribatejo em 1972. Em dezembro daquele ano nascia aquela que se veio a tornar numa das maiores fadistas contemporâneas, aquela que mais aprofundadamente, digamos assim, leva o nome de Portugal lá fora. Ela e Marisa, esta senhora do fado, nascida em Almeirim, só começou a cantar e a ligar-se ao fado no final dos anos 80, início da década de 90. Ela na altura acabou por conhecer Amália Rodrigues, não como fadista, aliás, não pessoalmente, mas em disco, e começou a apreciar realmente não só a cantora, como também o fado. Facilmente, Cristina Branco se integrou no panorama musical português, também porque, salvo Amália, o fado era algo quase morto. Amália Rodrigues era assim a voz de destaque. Hoje em dia há tantas outras, mas na altura não era bem assim. Na altura estou-me a referir precisamente ao ano de 1990, quando Cristina Branco começou a integrar a série O Mundo do Fado. Daí até realizar dois espetáculos na Holanda foi um passo. Demoraram 6 anos, mas valeu a pena a espera. É que Cristina Branco vendeu, só do primeiro CD, 5 mil exemplares. O primeiro CD, Live in Holland, lançado em 1997, é uma compilação de dois espetáculos feitos na Holanda no ano de 1996, no dia 25 de Abril. Estes exemplares, primeiro foi lançada uma edição de 1000 CDs que de imediato se esgotou. Foram feitas outras tantas edições que acabaram por se esgotar também. Cristina Branco chegaria mesmo com o seu primeiro trabalho a chegar às 5 mil unidades vendidas. Pois bem, vamos aqui ficar com um tema desse mesmo trabalho, gravado então ao vivo na Holanda, que já contava com uma boa assistência, e depois continuamos com mais um tema. A música que vai ouvir chama-se Fado Perdição e é já do álbum seguinte, gravado já em estúdio. A música chama-se Fado Perdição e é então do álbum Murmúrios. Vamos escutar estes dois fados de Cristina Branco. Minhas mãos Confesso os enganos do meu pensamento. Bem de tantos anos foi-se no momento. Bem de tantos anos foi-se no momento. Ai, ventura minha, como me negaste um só bem que tinha, porque me roubaste um só bem que tinha, porque me roubaste. Um só bem que tinha, porque me roubaste. Só bem que tinha, porque me roubaste. Boa noite. Good evening. It's a pleasure being here with you tonight. Fado, mas não se considera fadista. Cristina Branco é uma apreciadora da guitarra e da viola, mas não se cinge apenas a este género musical. Talvez por isso se recuse insistentemente a considerar-se fadista. Ela quer ser mais do que isso. E a prova disso foi o que fez no álbum de 2005, Ulisses, em que interpretou vários temas, entre os quais se destacam Sonhei que Estava em Portugal e Alfonsina e El Mar, dois temas que nada têm a ver precisamente com o fado. Daí que se entende agora, com o lançamento desse álbum em 2005, que Cristina Branco não se queira considerar fadista, mas sim ser mais livre do que isso. Vamos ficar com dois temas, já de seguida, na voz de Cristina Branco, continuamente, sempre na voz de Cristina Branco. Primeiro com o tema que a celebrizou, O Descobridor. É uma faixa título do álbum que ela lançou em 2003, precisamente O Descobridor. E depois também deste álbum de Ulisses, aliás, este álbum Ulisses de 2005, do qual extraímos Arvoncina e Ermar, a tal música que ainda agora lhe falei, uma das que que foge, de facto, ao fado. Vamos ficar com estas duas músicas e trar-lhe-ei para encerrar mais outras duas. Não saia do seu lugar, eu volto daqui a alguns instantes. Oscuro del mar, la calle. Branco conta já com 11 álbuns no seu currículo, na sua discografia, e ainda um DVD gravado em 2016, ao vivo. Destes 11 álbuns de Cristina Branco, dois são gravados ao vivo, o de 1997, Live in Holland, e o de 2007. São os dois álbuns que ela gravou ao vivo. E entre ambos há uma diferença, não só temporal, 10 anos, mas também de público, muito maior, como é lógico. Em 2007, já Cristina Branco era uma cantora consagrada. Vamos encerrar não com dois, mas sim com três temas esta emissão do Musicália. O primeiro chama-se Margarida e é do álbum Cronos. Vamos depois, Cronos, que é um álbum gravado já em 2009, ou seja, no ano passado, já com Cristina Branco a ser bem conhecida pelo público em geral. Depois vamos recuar no tempo a ouvir do álbum Abril, gravado também em 2007, o tema Venham Mais 5. E, para finalizar, um tema retirado do CD ao vivo também de 2007, Havemos de Ir a Viana, um clássico do fado interpretado pela cantora Cristina Branco. Assim encerramos mais uma edição do Musicália. Não será a primeira, aliás, não será a única vez que iremos aqui falar de fadistas. Em edições futuras, é isso que pretendemos, falar de mais alguns fadistas. Carlos do Carmo, Ana Moura, Mafalda Arnoux, são agora os nomes que me ocorrem e que nós gostaríamos de um dia abordar aqui. Ficará para outras emissões? Não perca, entretanto, a emissão da próxima semana, que certamente será muito especial. Por agora é mesmo tempo para escutarmos os três últimos temas desta edição. Vamos então ficar com Margarida, do álbum Cronos, ainda as músicas, a música Venha Mais 5, do álbum Abril, de 2007, e também Havemos de Ir a Viana, do álbum Live, de 2007. Tenho então a continuação de uma ótima noite, já a seguir no Joana, noite de Joana Santos, abre mais as portas para mais uma noite entre todos. Fique bem, tenha uma boa noite e até amanhã.